Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Ronald Pinheiro a tradução que ele fez do livro do Ernesto Laclau, Hegemonia e Estratégia Socialista, que é um livro extremamente importante para entendermos a presente fase da Revolução Mundial. Evidentemente, é um livro que nós não vamos divulgar, mas que, para o nosso conhecimento, é muito importante. Para divulgar, não faltam editores prestimosos no Brasil. Eu queria começar a aula de hoje com a menção a um acontecimento político recente, mas o acontecimento não é o assunto da aula, ele é apenas o gancho, como se diz em jornalismo, para nós introduzirmos o nosso verdadeiro assunto. Eu vou ler para vocês um artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio. Eu não sei que dia que vai sair, da semana que vem, mas seria bom vocês conhecerem desde já. E ele vai dar, assim, vamos dizer, o quadro sociológico presente do qual surge a investigação que nós vamos fazer em seguida. O artigo chama-se Virtudes Nacionais. Platão já observava que a degradação moral da sociedade não chega ao seu ponto mais abjeto quando as virtudes desapareceram do cenário público, mas quando a própria capacidade de concebê-las se extinguiu nas almas da geração mais nova. 300 jovens insultando duas dúzias de octogenários, eis a imagem daquilo que no Brasil de hoje se considera um exemplo de coragem cívica. É possível descer ainda mais baixo? É. Nenhum dos agressores se lembrou sequer de perguntar se algum daqueles velhos, a quem cobriam de cusparadas, xingamentos e ameaças, esteve pessoalmente envolvido nos episódios de tortura que ali lhes eram imputados, ou se o único crime deles não consistia em puro delito de opinião. Que eu saiba, nenhuma acusação de tortura pesa ou pesou jamais contra aqueles oficiais atacados na porta do clube militar. O único acusado, o coronel Brilhante Ustra, não estava presente e foi queimado em efígie. Os outros pagaram pelo crime de achar que Ustra é inocente, que o governo militar foi melhor do que a alternativa cubana, ou que as violências praticadas por aquele regime pesam menos do que as suas realizações. Por isso e só por isso, foram chamados de assassinos e torturadores. Não apenas a coragem é o nome que hoje se dá à covardia mais sórdida, mas o senso de justiça consiste em acusar a esmo, sem ter em conta a diferença que vai entre aplaudir um regime extinto e ter praticado crimes em nome dele. Se o simples fato de avaliar positivamente um governo suspeito de tortura faz do cidadão um torturador, então os arruaceiros reunidos na porta do clube militar, bem como seu instigador, o cineasta Silvio Tendler, são todos torturadores e o são em muito maior escala do que qualquer militar brasileiro, pelo apoio risonho e cúmplice que, uns mais, outros menos, por ações e omissões, tem dado a regimes incomparavelmente mais cruéis do que jamais o foi a nossa ditadura. Essa observação aplica-se especialmente, da maneira mais literal possível, aos militantes do PCdoB, a organização mais representada naquele espetáculo. É o partido maoísta, nascido e crescido no culto a um monstro genocida, estuprador e pedófilo, campeão absoluto de assassinatos em massa, que se zangou com a União Soviética por achar que o governo de Moscou não era violento e cruel à altura do que o exigiam os padrões da Revolução Mundial. Por todas as normas do direito internacional, a lealdade retroativa a um regime reconhecidamente genocida é crime contra a humanidade. A carga dessa culpa imensurável é a única autoridade moral com que a massa de jovens revoltadinhos se apresenta ante os oficiais das nossas Forças Armadas, acusando-os de crimes que talvez alguns de seus colegas de farda tenham cometido, mas que eles próprios jamais cometeram. O Sr. Silvio Tendler diz que sua mãe foi torturada. É possível. Mas isso dá a ele o direito de instigar uma multidão de cabeças ocas para que acuse de tortura qualquer saudosista do regime militar que encontre pela frente? Não entende esse pretenso intelectual a diferença entre crime de tortura e delito de opinião? Opinião por opinião, pergunto eu. Os méritos e deméritos do regime militar brasileiro já foram examinados com isenção e seriedade em comparação com a alternativa comunista que suas pretensas vítimas lutavam para implantar no Brasil? Os brasileiros que, exilados ou por vontade própria, se colocaram a serviço dos regimes de Havana e de Pequim, não se acompliciaram com uma violência ditatorial incomparavelmente mais assassina do que aquela contra a qual agora esbravejam histericamente? Ou será que os cadáveres de 100 mil cubanos, 10 mil angolanos e 70 milhões de chineses, assassinados com o apoio dessa gente, pesam menos que os de algumas dezenas de terroristas brasileiros? Havana, é verdade, fica longe, Luanda fica ainda mais longe, a China então nem se fala, e o DOI-COD fica logo ali. Mas desde quando a gravidade dos crimes é medida pela razão inversa da distância em que foram cometidos? Também é fato que os mortos de Cuba, de Angola e da China nunca foram manchete no Brasil, mas devemos acreditar a sério que a extensão do mal é determinada objetivamente pelo escarcéu jornalístico concedido a umas vítimas e negado a outras por simpatizantes ideológicos das primeiras? Essas perguntas, bem sei, não se fazem, não são de bom tom. Mas na dissolução geral da própria ideia das virtudes, que senso do bom tom poderia sobreviver num país cujo presidente se gaba, veraz ou falsamente, de haver tentado estuprar um companheiro de cela, e ainda diz ter saudades do tempo em que os meninos da sua região natal faziam sexo com cabritas e jumentas, se é que faziam o mesmo, e não foi ele próprio quem os inventou à imagem e semelhança da sua imaginação perversa? E será preciso lembrar que essa mesma criatura, indiciada em inquérito pelo maior esquema de corrupção de que já se teve notícia nesse país, reagiu com um sorriso cínico, alegando-se protegida não pela sua inocência, que nunca existiu, mas pela lentidão da justiça? Será exagero, será insulto criminoso chamar de cafajeste o homem capaz de fazer essas declarações em público? E será conjeturação insana suspeitar que esses e outros tantos exemplos da cafajestada oficial, copiados por milhares de insolências, louvados em prosa e verso por uma legião de sicofantas, repassados com orgulho do alto das cátedras, transfigurados por fim em valores culturais e aceitos com sorrisos de complacência entre paternal e servil pelas nossas classes dominantes, criaram um modelo de coragem e justiça que hoje inspira os bravos agressores de anciãos? Então, essa descrição de uma situação degradante, que na verdade todos já conhecem, ela pode servir, vamos dizer, de introdução a uma pergunta platônica que surge em vários diálogos, que é o de se a virtude pode ser ensinada, ou se ela é uma coisa inata. A vida inteira de Platão é apostada na hipótese de que a virtude pode ser ensinada, ou seja, de que os homens podem ser melhorados, mas isso exige determinadas condições. Exige, em primeiro lugar, que, vamos dizer, a autoridade moral da sociedade seja transferida das presentes figuras públicas e de prestígio para um filósofo qualificado que tenha o conhecimento efetivo das virtudes. Ora, o conhecimento das virtudes não consiste em conhecer a definição delas, nem mesmo em tê-las analisado, tá certo? Mas em ter participado de uma experiência do supremo bem, o agathon. E essa experiência é aquela que só se obtém, em verdade, só se obtém na morte, podendo ser ou a morte física efetiva ou o que se chama morte iniciática, quer dizer, uma experiência pessoal de um estado de morte no qual todas as limitações da vida terrestre são transcendidas, todas as defesas que a condição corporal nos fornece são abolidas e, então, a alma é exposta, vamos dizer, a uma dimensão infinitamente maior, certo? No qual a estrutura da realidade se apresenta com toda a sua crueza e com todo o seu caráter de definitivo, como se diz, de juízo final. Sócrates, na República, ele conta um mito de um soldado chamado Er. Er, o Panfílio, ou Panfiliano. Panfilia seria a região de onde ele veio, mas, na verdade, Panfílio quer dizer um membro de todas as tribos. Mesma coisa que dizia que era um qualquer, uma pessoa qualquer. Né? Então, o Er morre numa batalha e é levado à presença dos juízes. Né? Os juízes ali, então, ele vê aquela fileira enorme de mortos esperando o seu julgamento, e os juízes então dão o castigo para uns e o prêmio para outros, e após serem castigados ou recompensados, eles são chamados de novo para escolher as novas vidas que eles vão ter. E o momento da escolha da nova vida é uma coisa extremamente perigosa, porque, embora as almas tenham a consciência da experiência que já viveram, nem sempre sabem avaliar essa experiência corretamente. Ele diz, por exemplo, aqueles que levaram uma vida mais ou menos virtuosa, correm mais perigo, porque eles não tentam se precaver contra as suas próprias fraquezas, então escolhem modalidades de vida que os podem expor a novos perigos, a novas tentações, e então corrompê-los e fazer com que percam o estatuto moral adquirido na existência anterior, ao passo que aqueles que levaram uma vida dedicada ao mal e ao pecado, eles estão mais assustados porque levaram um castigo, então eles procuram escolher com mais cuidado, né, situações de vida que os exponham menos, né, à tentação. Então, realmente escolhem vidas mais anônimas, mais humildes, né, não querem ser pessoas importantes, justamente para evitar a tentação. Esse mito, evidentemente, não precisa ser interpretado no sentido reencarnacionista, e nem deve, porque, na verdade, Sócrates está se apresentando perante os seus interlocutores como alguém que passou por essa experiência. Ele não conheceria o mito, ele não podia ter criado esse mito sem que ele mesmo tivesse essa experiência. Então, evidentemente, não se trata da morte física, mas da morte iniciática, isso é, de uma vivência da morte, não necessariamente acompanhada da morte física. E é curiosa a relação entre a posição de Sócrates, o papel de Sócrates nesse diálogo, e o episódio da vida nacional que nós acabamos de narrar. Porque Sócrates, no começo da República, ele disse: eu desci hoje para o Pireu. Pireu é uma cidade onde ia haver uma festividade dedicada a Artemis. Artemis é uma deusa ctônica, quer dizer, é uma espécie de deusa infernal, uma divindade infernal, uma divindade do mundo inferior. Então havia uma baita festa ali naquela cidade, e Sócrates tinha descido para assistir às festividades da deusa ctônica. Então, quer dizer, o Pireu funciona ali como um símbolo do Hades, o inferno, né? Então, e naquela cidade, ele encontra um grupo de amigos e é convidado para ir na casa de um cidadão chamado Céfalo, que é pai de um deles. Ah, vamos conversar lá na casa do Céfalo. Eles gostam muito de ser entretidos pelas conversações de Sócrates. E ele vai. E Céfalo é um homem muito rico, um homem muito importante, já muito velho. E sabe que é um homem que levou uma carreira honrada, nada se sabe contra ele, mas Céfalo não aguenta a conversação, ele vai dormir, ele não tem muito interesse na conversação e vai dormir. Então, vejam como Erich Fröbling interpreta esta cena. Isso não é uma coisa do Erich Fröbling, isso está muito claro no próprio trecho. Ele diz: Céfalo representa a velha geração num tempo de crise. Os homens que ainda impressionam pelo seu caráter e conduta, que foram formados numa época melhor. A força da tradição e do hábito os mantém no caminho correto. Mas eles não são corretos por amor à sabedoria. E, num tempo de crise, eles não têm nada a oferecer à geração mais nova, que está então exposta a influências mais corruptoras. o ancião venerável que desperta a nossa simpatia não a perderá num exame mais próximo, mas a simpatia será temperada por um toque de condescendência, se não de desprezo pela sua fraqueza. Pois os homens desse tipo são a causa do súbito vácuo que aparece num período crítico com a quebra das gerações. De repente, evidencia-se que a velha geração se omitiu de construir a substância da ordem na nova geração. Isto é exatamente o pecado, a culpa daqueles velhos oficiais que foram insultados na porta do clube militar. Eles não são culpados de tortura, eu os conheço, conheço o Juarez Gomes, conheço o Doutor, eu sei que nenhum deles tem absolutamente nada a ver com os órgãos de repressão, tá certo? E que, na verdade, eles estavam ali pagando pelo simples fato de defenderem o coronel Ustra, que é de fato acusado de tortura. Se ele é culpado ou não, não sei. Mas como ele não estava ali, então não é evidentemente dele que se trata. Então, podemos dizer, não, eles foram acusados, foram insultados, sem culpa nenhuma, de maneira alguma. Eles têm uma culpa, mas não é nem aquela que eles pensam, porque eles se imaginam que foram insultados sem culpa alguma, foram injustiçados, e os seus atacantes acham que eles são culpados de tortura. Então, a culpa não é nenhuma nem outra, a culpa é exatamente esta. Quer dizer, eu conheço bem essa milicada, conheço a geração que governou o Brasil durante 20 anos, e sei que é exatamente este o caso. Eram pessoas corretas, se vocês estudarem a história dos nossos ex-presidentes militares, nenhum saiu de lá rico, tá certo? Nenhum roubou um palito de fósforo, tá certo? E com relação aos delitos de tortura e tal, alguns fizeram todo o possível para apurar e para parar com aquele negócio. Então, de modo geral, eram pessoas, vamos dizer, de um nível moral muito maior do que hoje nós podemos sequer imaginar. Tá certo? Mas é o tal negócio. Eles eram virtuosos por força do hábito, do treinamento que receberam, tá certo? E da própria moral militar que os formou. E só por isto. E não porque tivessem um amor à sabedoria, porque tivessem, vamos dizer, um desejo de se transcender, de se tornar melhores. Numa situação, vamos dizer, normal da sociedade, essas pessoas bastam para ir tocando o barco para frente. Né? Mas numa época de crise você precisa de algo mais. Você precisa de pessoas que tenham em si mesmas, né, isso, a raiz da virtude e que possam exemplificá-la de algum modo. Tá certo? E que não apenas a tenham por força do hábito, mas tenham como efetivo conhecimento de modo que possam transmitir aos outros. Quer dizer, você ter certas virtudes não quer dizer que você saiba ensiná-las, e muito menos infundi-las, porque ensiná-las seria, a palavra ensiná-las seria até fraca nestas circunstâncias. Né? É preciso mais do que um ensino, é preciso uma espécie de infusão. Infusão que, como nós vimos no livro do Julius Stenzel, sobre Platão Educador, se fazia não só, vamos dizer, por um ensino teórico, por uma instrução, tá certo? Mas por uma influência pessoal, direta, de alma para alma. Então, se esta pessoa falta, esta pessoa ou estas pessoas faltam numa geração, tá certo? Então, o que acontece? A geração seguinte não tem mais ideia do que é as virtudes. Ela não tem exemplos. Né? E muito menos tem, vamos dizer, esta verdadeira educação, no sentido socrático da coisa, né? Então, quando as influências corruptoras se tornam mais fortes, a juventude está totalmente à mercê e não é sequer capaz de conceber as virtudes que lhes faltam. Então, chegam ao ponto não só de perder as virtudes, mas de as imaginar de maneira totalmente invertida. Como você vê nesse caso, é óbvio, é claro que o que está se discutindo aqui não é o regime militar de 64, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele caso específico daqueles oficiais que foram insultados ali na porta do clube militar. São todos inocentes de tortura. Né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Deles todos, o único que trabalhou no serviço de repressão que eu conheci lá, é um homem que não está mais lá, que já está muito velho e nem vai mais na reunião do clube, que é o Coronel Gustavo Borges. Os outros estavam em outras funções, não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, como é possível você cercar dali duas dúzias de octogenários e acusá-los de crime sem nem saber quem eles são? Não é isso? Então, evidente, não há nenhum senso de justiça ali. Mas, aqueles jovens acreditavam estar fazendo justiça. Então, quer dizer, o conceito de justiça deles já é invertido. E mais ainda o conceito de coragem. Quer dizer, que coragem você precisa para usar 300 jovens vigorosos, chegar lá e cuspir nos velhinhos. Né? É o que normalmente se consideraria covardia, mas eles se sentem, bater o coração mais forte na emoção cívica do seu ato de coragem. Né? Então, é justamente a velha geração, eles todos são a imagem do Céfalo na República. Tá certo? E o retrato que é pintado do Céfalo na República é bastante melancólico. Quer dizer, ele não fez nada errado, tá certo? Mas ele teve uma posição na sociedade que exigia alguém muito melhor do que ele, alguém muito mais sólido, alguém com a raiz muito mais profunda do que ele tinha. Então, as virtudes deles eram, por assim dizer, eram apenas rotineiras e superficiais. Então, por isso que Platão coloca insistentemente, não só nesse diálogo, como em outros, o problema de como a virtude pode ser ensinada e pode ser infundida. Tá certo? E um dos principais meios a que Sócrates recorre para isto são os mitos. Tem o mito na própria República, você tem o mito da caverna e o mito do erro, e tem uma infinidade de outros mitos que ele conta, o mito da bipartição das pessoas no banquete, onde as pessoas eram bissexuadas na outra vida e foram repartidas, então agora cada um procura a sua outra parte, e assim por diante, tem uma série de histórias míticas que ele conta. E ele diz o seguinte: este mito é o que pode nos salvar se nós nos deixarmos persuadir por ele. Ou seja, é preciso acreditar no mito, porque o mito abre uma possibilidade. Na hora que eu leio isto, eu me lembro daquilo que eu li, num livro que eu mencionei a semana passada, do Dr. Andrew Newberg, onde ele diz que a abertura para a transcendência é uma função cerebral essencial. Dá toda uma seção do cérebro que funciona na abertura para um infinito desconhecido. Tá certo? E é justamente nessas experiências, vamos dizer, de morte iniciática ou de morte próxima, de experiências próximas à morte, que o indivíduo é transposto para esta outra região, tá certo? Onde, por assim dizer, a atividade cerebral se transcende a si mesma. Já não é mais o cérebro que está captando coisas, tá certo? É, vamos dizer, uma realidade infinitamente maior, mais imensa, que penetra na alma do indivíduo por meios desconhecidos. Não sabemos como funciona isso, porque não há atividade cerebral registrada, mas o fato é que há uma infusão de conhecimento. Esta infusão de conhecimento acontece por momentos, tá certo? E não aparece sob a forma do ensino doutrinal, de modo que o indivíduo emerja daquela experiência dando lições aos outros. Aparece sob a forma de episódios, de coisas que aconteceram, né? Como no caso do menininho, aquele de 4 anos, o Colton Burpo, que conversou com Jesus Cristo, encontrou o avô, encontrou a irmãzinha morta. São fatos, são coisas que aconteceram, são uma narrativa, tá certo? Assim como a narrativa mítica de Sócrates. Certo? Então, o único contato possível com esta região última é sob a forma de acontecimentos que você assistiu e dos quais você participou. De algum modo, como Er participa desse juízo final. Então, o máximo que se pode fazer é contar. Mas contar, narrar. Mas é evidente que ouvir aquilo não basta. É preciso acreditar, preciso deixar-se persuadir. E essa seria justamente a função da fé ou da confiança. Note bem que, como não é um ensino doutrinal, mas é uma narrativa, tá certo? Você está, então, não diante de, vamos dizer, um pregador que está lhe ensinando, você deve crer nisso, naquilo, naquilo, mas você está diante de uma testemunha que conta algo que ela viu que se passou. Tá certo? Então, não se trata de crer numa doutrina, de acreditar numa doutrina, mas de ter confiança numa testemunha. Este indivíduo passou por experiências que transcendem a esfera da nossa experiência corriqueira, tá certo? E ele nos traz algo, nos traz uma notícia, tá certo? De uma esfera superior de realidade, tá certo? Em direção à qual todos nós estamos indo, porque nós todos vamos morrer e passar por este juízo final. Então, quando nós vemos esses vários mitos que nos foram transmitidos ou pela filosofia, ou pela religião, ou por qualquer tradição, até folclórica, nós vemos que existem várias maneiras de interpretá-los, tá certo? Mas, em geral, essas maneiras se concentram na interpretação do texto. Eu vou fazer a abstração da interpretação do texto, né, aquelas famosas quatro interpretações que fala Dante, né, quatro níveis de interpretação, não é disso que eu tô interessado. Mas eu vou me concentrar no entendimento da própria narrativa, dos próprios fatos narrados. Não estou interessado em texto, tá certo? E não na transmissão literária da coisa, mas, vou dizer, na própria substância, no conteúdo do que foi trazido. E esse conteúdo, seja no caso deste mito do Er, no mito da caverna, tá certo? Ou no mito budista da iluminação, no mito do Maomé, da ascensão de Maomé. Nesses vários mitos você tem, no mínimo você tem três elementos, tá certo? O primeiro é o caráter salvador, ou salvífico, para usar o termo mais técnico, do mito. É algo que é oferecido a você para ser acreditado pelo valor e pela confiabilidade da testemunha, que você reconhece ser um homem melhor do que você, que não ia mentir, tá certo? E que teve acesso à experiência que você não conhece pessoalmente, tá certo? Mas que através da narrativa dele você mesmo experimenta uma abertura imaginativa para uma esfera que transcende o seu círculo de experiência e que revela algo do sentido e da meta final da sua vida. Então, em primeiro lugar, essas narrativas devem ser encaradas como mitos salvadores. Ter uma narrativa, uma história que mostra algo, mostra simbolicamente algo do seu destino final e do sentido da sua vida. Em segundo lugar, existe a substância histórica desses mitos, ou seja, de onde eles apareceram, o conteúdo narrativo é real ou fictício. No caso, nós sabemos que existiu realmente um indivíduo chamado Sócrates, e sabemos que ele conhecia algo do destino final da vida humana. Sabemos que ele tinha acesso a este outro nível de experiência e que, portanto, ele tinha passado pela morte iniciática e ele conhecia o lado de lá. Então, esta é a realidade. Então, no caso, a realidade do mito não está nos acontecimentos narrados, mas na pessoa do narrador. O que nós podemos confirmar historicamente, quer dizer, o mito salvador é um dos níveis. O segundo nível, vamos dizer, é da realidade histórica subentendida. No caso, por exemplo, do Buda, nós sabemos que efetivamente existia um indivíduo chamado Gautama Buda, que teve uma série de experiências, que ele era um príncipe, um homem muito rico, criado em berço de ouro, e que, a partir de um certo momento, ele teve a experiência do mal, da morte, da doença, da desgraça, da miséria, tá certo? E então ele se sentou num canto e disse: eu só saio daqui quando eu obtiver a iluminação, quando eu tiver a explicação de tudo isso. Né? E ele então tem uma dessas experiências ascensionais, compreende a realidade da vida humana e sai então ensinando as pessoas, contando o que se passou com ele e ensinando as pessoas como elas devem viver para poder ter acesso a essa realidade e levar uma vida justa. Tem também, vamos dizer, o caso do mito do Maomé, tá certo? Que faz uma famosa viagem celeste, atravessando várias etapas iniciáticas que são muito bem descritas por Ibn Arabi, né, de acordo com as várias esferas planetárias. Em cada esfera planetária, ele recebe um novo grau de iniciação, um acesso a um novo tipo de conhecimento, até chegar à esfera das estrelas fixas e ao primo mobile, onde está Deus. Em todos esses casos, o substrato histórico não está nos acontecimentos narrados, mas na vida do narrador. Isso aqui é absolutamente fundamental, né? Quer dizer, nós não sabemos se nós não vimos aonde o Buda foi na sua ascensão, nós não vimos aonde Sócrates foi, tá certo? Nós não vimos onde Maomé foi, mas nós sabemos que existiu Sócrates, que existiu Buda, que existiu Maomé e que eram pessoas, vamos dizer, de envergadura humana excepcional e que dotadas, portanto, de alguma confiabilidade, tá certo? No caso do mito do Ir, ele faz uma espécie de um pandão, um equilíbrio, uma balança, com o mito da caverna. Porque o mito do Ir é um mito, como dizer, quitônico. Ele vai para baixo, ele vai para o Hades, onde ele é julgado, assim como Sócrates desceu ali para o Pireu, tá certo? Mas no mito da caverna, que aparece no mesmo livro, é o contrário, né? O indivíduo que está preso na caverna, ele tem uma experiência ascensional. Ele vai do fundo da caverna para a luz. Não é isso? Então você tem a experiência do Hades, por um lado, e a experiência do Agathon, por outro. Você verá que na uma outra narrativa desse tipo é a Divina Comédia de Dante, hein? Onde ele primeiro é conduzido aos infernos, tá certo? Você conheceu os sete círculos do inferno. E depois sobe até o paraíso. Ou seja, embora ele coloque ali várias figuras históricas verdadeiras, entre os casos encontra alguns papas no inferno, nós não sabemos efetivamente o que se passou, mas nós sabemos que existia um indivíduo chamado Dante, né, que era, vamos dizer, uma pessoa de elevadíssima moralidade, de enorme sabedoria, tá certo? Que nos desvelou todo este mundo. Em todos estes casos, né, este segundo, lembrando, primeiro nível é o mito salvador enquanto tal. Quer dizer, uma história que é contada e que, se na medida em que você acredita nela, você tem a sua imaginação aberta para uma dimensão que vai além da sua experiência corriqueira, tá certo? E que lhe revela algo do post-mortem, algo da finalidade última da existência humana. O segundo nível é o do fato histórico, né? Quer dizer, a substância histórica ou da vida do narrador ou da própria narrativa. O terceiro nível é o da teologia dogmática, ou seja, quais são as conclusões que se pode tirar deste mito, o que ele nos ensina, tá certo? Em termos explícitos. Quer dizer, quando você descompacta aquele simbolismo, o que precisamente ele está dizendo. Você vê que no caso de Platão, não chega a se desenvolver uma teologia dogmática propriamente dita. Ela fica, por assim dizer, em germe. Não existe uma igreja socrática, tá certo, que tenha deduzido dessa narrativa um ensino sistemático e, portanto, normas de conduta, ritos, etc., etc. O que existe a partir disso é o início da tradição filosófica. Mas, nos outros casos, no caso do Buda, existe isso, existe teologia dogmática budista, e no caso do Maomé, uma teologia dogmática islâmica. A elaboração dessa teologia dogmática é um negócio enormemente complicado. E no qual o empenho de transformar, vamos dizer, os símbolos em afirmações gerais sobre a estrutura da realidade e de transformar essa em normas de conduta, normas práticas, seja de conduta moral, seja de conduta ritual, faz com que, ao mesmo tempo, o mito inicial perca muito da sua substância e do seu impacto. Não é isso? Porque você imagina, o mito é narrado assim em uma ou duas ou três páginas, tá certo? Se você pegar quanto tem ali, vamos dizer, no Corão da narrativa da viagem de Maomé, são poucas páginas, tá certo? O mito do Er, 5 ou 6 páginas, não vai passar disso. E a teologia dogmática pode se multiplicar em milhares e milhares e milhares de páginas, em controvérsias cabeludíssimas, às vezes resolvidas na base da violência, né? Na história dos concílios, você vê que muitas vezes, né, os bispos, não conseguindo persuadir os seus adversários da sua interpretação, partiu para a porrada. Isso aconteceu muitas vezes. E, ao longo da formação da teologia dogmática, se forma também a autoridade religiosa, tá certo? A autoridade religiosa que adquire, em certos casos, também uma autoridade civil, policial e judiciária, ou diretamente, como no caso islâmico, ou indiretamente, como aconteceu na Europa cristã. E, aos poucos, então, a mensagem salvadora inicial vai se transformando, vamos dizer, num sistema judiciário. E esse sistema judiciário se torna obrigatório para todas as pessoas que estão sob a sua jurisdição, que elas entendam o mito, quer não entendam, quer tenham recebido a mensagem salvadora ou não, quer sejam sensíveis ou insensíveis. Então, isso quer dizer que a qualidade do mito salvador, ela vai se perdendo, né, ao longo do tempo. Né? Você vê, outro dia alguém me mandou aí, lembrou, alguém copiou uma parte da Suma contra os Gentios, que é um livro que é um livro de São Tomás, que eu já leitura mais recomendo, onde ele falava primeiro da legitimidade das relações sexuais e da legitimidade do prazer sexual. Né? E eu li aquilo e falava, bom, isso aí é muito bonito, mas quando você vai ver ao longo do tempo a quantidade de regulamentos, né, judiciais e policiais, e de pressões sociais que foram envolvendo a coisa, a transformar num verdadeiro pesadelo, né? O que basta para explicar depois, vamos dizer, a explosão do sex-libre a partir dos anos 60. Né? Então, quando você vê aqui nos Estados Unidos, você vê isso muito claro, a pressão moralista da sociedade é um negócio absurdo. Mas curioso, essa pressão se concentra em certas pessoas, ao passo que outras são liberadas e louvadas justamente pela sua vida libertina, né? Então, formando um contraste absolutamente enlouquecedor. Mas a literatura ocidental, a partir sobretudo do século XVII e XVIII, ela documenta, vamos dizer, o caráter opressivo, né, da pressão moralística da sociedade, que... Bom, e tudo isso se originou num mito salvador, não? Mas isso foi para tão longe, tá certo? O que nós temos é a realidade dos tribunais, dos vizinhos intrigantes, da pressão familiar, da constante estado de chantagem em que o indivíduo tem que vivenciar a sua vida sexual, a qual se torna, então, vamos dizer, mais um motivo de angústia do que qualquer outra coisa, não? Então, isso é um exemplo de como, vamos dizer, o mito salvador, à medida que ele vai se transformando em doutrina e em teologia dogmática, e depois em teologia moral. A teologia moral, por sua vez, inspira, né, o direito, forma estados, forma estruturas inteiras de dominação e controle. Então, a coisa vai ficando cada vez mais distante do mito salvador, ao ponto de o mito salvador começar a ser interpretado de maneira inversa. Quando você vê, vamos dizer, o ódio que Nietzsche volta não só ao Evangelho, mas ao próprio Sócrates, você vê que ele já está enxergando este mito salvador, não na sua fonte originária, tá certo? Mas através do vidro, da grade, né? Do conjunto da rede, do sistema imenso de controles repressivos que foram criados, né? A partir desta fonte. Então, nós temos sempre, repito, não se trata de interpretar os textos, eu estou falando da coisa mesma, né? Quer dizer, supondo que os textos sejam fidedignos, que já foram bem interpretados pelos filólogos, nos sobra então uma narrativa. Essa narrativa foi feita em certas circunstâncias historicamente comprovadas, e, em terceiro lugar, daí surge, daí se desenvolve uma teologia dogmática com todas as consequências de ordem moral, sociológica, política, jurídica, etc., etc., etc., que vai formar a civilização inteira. Né? Porém, quando nós vemos que isso acontece em todos os mitos, sem exceção. Né? Todos eles têm pelo menos os dois primeiros níveis e um terceiro nível que se insinua a partir daí. Ou ele se desenvolve efetivamente, como no caso do cristianismo, no caso do islâmico, ou existe a insinuação, vamos dizer, já no Sócrates, de um conteúdo doutrinal que poderia ser expresso a partir da descompactação do mito. Parênteses. Vocês veem a que distância, né, nós estamos, então, dessas propostas da filosofia analítica que reduz toda a coisa a um esforço técnico de análise da linguagem. Quer dizer que é uma coisa que não compromete o indivíduo em absolutamente nada, qualquer imbecil pode fazer análise da linguagem, né, bastando ter um pouco de inteligência lógica, ao passo que esse conceito da filosofia que Sócrates está nos passando é de algo que compromete o indivíduo até a raiz do seu ser. Quer dizer, o filósofo passou pela morte iniciática para poder tá contando essas coisas para vocês, não é? Foi com risco pessoal que ele obteve tudo isso, né? Então é por isso que ele pode fazer uma transmissão que vai de dentro dele para o fundo da alma dos seus ouvintes, né? Então é que evidentemente é uma ocupação muito mais séria, né? Mas quando nós aplicamos esse conceito ao mito cristão, nós deparamos com algumas dificuldades. Em primeiro lugar, no mito cristão, a descida aos infernos e a ascensão aos céus não vem no começo da história, mas no fim. Ela não é o princípio da revelação, ela é o seu fim. Quer dizer, Cristo só desce aos infernos e sobe ao céu depois de morto. Isso aí, né, termina a história, porque daí vem a ressurreição. Tá certo? E a respeito do que se passou depois da ressurreição, nós sabemos muito pouco ou quase nada. Em segundo lugar, em todos estes mitos, existe um personagem que parte de um estado humano normal, comum, e que, através de uma experiência, tá certo, de morte iniciática, uma experiência próxima da morte, tem a ascensão a um conhecimento divino, por assim dizer. No caso cristão, nós não temos isto. Né? Cristo não passou por isto. Né? Ele não subiu ao céu, ele veio do céu. Né? De acordo com a narrativa, ele era o próprio Filho de Deus vivo, tá certo? E já era o Logos encarnado no momento em que nasceu. Então, existe o episódio em que ele é encontrado, ele com 7, 8 anos é encontrado na sinagoga e está lá dando lição para os rabinos. Tá certo? É claro que ele não teve tempo de passar por esta experiência. Tá certo? Então, é como se a história começasse já num outro plano. Tá certo? E o elemento de verdade histórica aí já não se refere apenas à vida do narrador, mas à vida do próprio personagem. Quer dizer que Cristo, no decorrer da sua vida, ele atesta a sua missão e a sua condição através de uma série de milagres. Tá certo? Esses milagres foram atestados por muita gente, porém, nós poderíamos duvidar deles caso os milagres não continuassem acontecendo desde então até hoje, através da sucessão apostólica. Tá certo? Eu acho que dificilmente existem acontecimentos históricos que estejam mais bem documentados do que os milagres dos santos da Igreja. Tá certo? Então, se você perguntar assim, qual é a prova que existe de que Napoleão fez isto ou aquilo durante a Batalha de Waterloo? Bom, existem algumas provas. Tá certo? Mas nenhum desses atos históricos está tão bem provado e tão bem documentado quanto os milagres que são propositadamente examinados por um tribunal constituído para isto, tá certo? Onde a maior parte dos milagres sugeridos são rejeitados, e onde só sobra, vamos dizer, uma quantidade relativamente pequena, pequena em comparação com os milagres sugeridos, né? Mas enorme na sua totalidade. Então, de modo que a realidade histórica do mito cristão, ela aparece de uma maneira não só diferente, mas inversa à dos outros mitos. Em todos os casos, existe a ascensão de um ser humano normal, mortal, a um outro plano de realidade. Tá certo? E a realidade da sua vida continua sendo a realidade de uma pessoa normal. Né? Embora dotada de conhecimento e capacitada, portanto, a infundir nos seus ouvintes a inspiração dessa mensagem que ele teve acesso. Mas termina por aí, você não fica sabendo de milagres de Sócrates, nem milagres de Maomé. Né? Então, mas no mito cristão, a realidade então já não é a realidade do narrador, mas a realidade do próprio personagem. Tá certo? O que nos obriga a encarar esse mito de uma maneira totalmente diferente, porque esse mito, ele não é o que está nos evangelhos, ele é aquilo que prossegue através do testemunho dos milagres ao longo dos tempos. E se nós não levarmos isso em conta, nós não vamos entender absolutamente nada. Tá certo? Então, esses milagres, eles são não realizados pelos santos, né? Mas eles são atribuídos à própria intervenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que durante a missa, o sacerdote, ele está ali, ele é de novo a pessoa do Cristo. Né? Então, isso quer dizer que este prosseguimento da história dos milagres é o próprio mito que está se desenrolando na nossa frente, na atualidade. Tá certo? E esta diferença, você nos obriga a encarar esse conjunto de uma maneira totalmente diferente daquela com que encaramos, por exemplo, o mito de Er, tá certo? Ou o mito da ascensão de Maomé, ou o mito da iluminação do Buda e assim por diante. Tá certo? Então, eu vou parar esta aula por aqui, porque ontem, como nós temos muitos cachorros em casa, de vez em quando tem que tomar um remédio para lombrigas. E eu tomei um remédio, mas foi um remédio para lombrigas, mas eu não sabia que o remédio era para a lombriga. Eu pensei que fosse para mim, mas era um remédio a favor da lombriga. Né? Então tem lá uma advertência, isso aqui pode dar um pouco de mal-estar, dor de cabeça, calafrios, tonteira, etc, etc. E eu tomei e a lombriga está passando muito bem, né? Eu é que não estou muito bem das pernas. Então, né, ele mata a lombriga, assim, ele mata o portador da lombriga, daí a lombriga não tem mais o que comer, ela morre. Tá certo? Então, em vista desta circunstância, eu vou encerrar a aula por aqui, mas ainda vou responder algumas perguntinhas. Né? Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Olha, antes de tudo eu queria dar aqui uns esclarecimentos ao André, que durante a aula ele observou ali, o Krishna também nasceu em condição divina. Como bom, Krishna é uma figura mítica, né? Portanto, a objeção não se aplica de maneira alguma. Não há nem a mais mínima prova histórica de que tenha existido um sujeito chamado Krishna que teve 16.900 esposas. Então a coisa não se aplica. O que existe historicamente foram os rishis, que são as pessoas que ditaram, tá certo, os Vedas, né? Mas dos quais também não sabemos absolutamente nada. Mas daí depois ele me envia aqui uma pergunta, uma observação, ou antes uma objeção, perfeitamente idiota, André, se me desculpe, mas é de uma idiotice fora do comum que eu jamais esperaria de um aluno meu. Diz ele aqui, o livro Christian Slaves, Muslim Masters, White Slavery in the Mediterranean, de Robert Davis, utiliza de métodos não confiáveis para determinar a quantidade de brancos escravizados, visto que os registros são escassos. Quando o professor diz que os africanos estão recebendo o troco, acho um tanto perversa a afirmação, visto a desproporcionalidade da comparação. A África não é um país ou um estado com uma única nacionalidade. Pelo contrário, sempre foi de uma imensa diversidade de povos e nações. Não justifica escravizar africanos em geral, porque alguns povos do norte da África foram totalmente desconectados culturalmente e etnicamente de outros africanos. Realizaram incursões para a escravização de europeus. Seria constituir um conceito de karma coletivo ou responsabilidade geográfica. Meu povo é C e eu moro na mesma região que o povo A. A ataca B, então B tem o direito de atacar o povo C. Podemos falar ainda, voltando ao assunto da proporcionalidade, sobre as consequências dessas escravizações. Mesmo porque a distância da África e Europa não era tão absurda, não sendo muito complicado para um europeu escravizado fugir a retomar seu lugar de origem, mesmo caso tivesse liberdade. Já no caso da escravidão das Américas, foi bem um regime cruel e que tem sementes germinando ainda hoje nas formas dos mais diversos preconceitos. André, você é muito metido, burro, tá certo? E vem querer enfrentar, assim, se você quer enfrentar numa discussão, então, por favor, estude. Então, em primeiro lugar, você leu esse livro aqui, que é o livro do Robert Davis, né? Então, eu vou te mostrar alguns outros livrinhos que você deveria ler a respeito. Está aqui. Né? Islam, Black Slaves, de Ronald Siegel. L'esclavage en terre d'Islam, de Malek Sheber. Bernard Lugan, Afrique, l'histoire à l'endroit, a história no lugar onde se passou. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs, de Serge Billet, autor africano. Murray Gordon, Slavery in the Arab World. Les Négriers en terre d'Islam, de Jacques Hers. Le génocide voilé, de Tidiane Ndiaye, autor africano. White Gold, de Gilles Milton. White Slaves, African Masters, antologia de narrativas de cativos. Histoire de l'Afrique, de Bernard Lugan, que é provavelmente o maior conhecedor do assunto do mundo. Daniel Lefebvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, para acabar com a história de arrependimento colonial. Malek Chebel, L'Esprit du Serail, práticas sexuais nos haréns do Maghreb. Então você dá uma estudada no assunto e depois tu vem discutir, tá bom? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você nunca viu um globo terrestre. Você não estudou geografia ou provavelmente foi reprovado na escola. Eu que dá uma olhadinha aqui, meu filho. Estão vendo que está aparecendo aí, claro, na tela? Olha a distância que o sujeito teria que percorrer para ir do Sudão até a Inglaterra. Está vendo? Aqui. Agora veja a distância de Pernambuco, que era o ponto de desembarque dos escravos, até o centro da África. Ou seja, a distância aqui era esta. E aqui era esta. Então, antes de dizer que a África é mais perto da Europa, tá certo? principalmente porque a região onde havia os grandes escravizadores, né, na África, era exatamente aqui, Sudão, Etiópia, nesta região. Em terceiro lugar, ele diz, a África não é um país ou um estado com uma única nacionalidade. E a Europa é? Hã? Meu filho, por que toda a raça branca deve ser culpada da escravidão negra? Tá certo? Se, vamos supor, no sul dos Estados Unidos, que é tido como a região escravagista por excelência, apenas 6% dos proprietários de terra tinham escravos. Por que os outros 94% devem pagar, devem sofrer insultos até hoje e devem ouvir gente falando besteira com você? Quer dizer, se a diversidade vale para a África, vale muito mais para a Europa. Tá certo? Que é um negócio que vai desde a Rússia, tá certo? Até a Espanha, e tem uma diversidade até racial visível ao olho nu. Em segundo lugar, ele diz que justificar a escravização de africanos porque os africanos escravizaram brancos seria constituir um conceito de karma coletivo ou responsabilidade geográfica. Mas não é exatamente isso que o pessoal faz com os europeus e americanos até hoje. Não é isso exatamente o que você está fazendo? Dizendo assim, ah, no caso da escravidão das Américas, foi um regime bem escravo que tem sementes germinando ainda hoje nas formas dos mais diversos preconceitos. Não tem não, você não sabe o que está falando. Aqui você tem esse preconceito em favor de negro. Negro é favorecido de todas as maneiras nesse país. É uma coisa assim, chega a ser chocante. É? Vou te dar um exemplo. Os negros entre 18 e 36 anos, eles são 2% da população. Eles cometem 1/3 dos crimes violentos aqui. É? O que você quer? Agora, diz, a polícia examina mais negro do que branco. E por lei das probabilidades, é exatamente isso que eles têm de fazer. Tá certo? Inclusive, quando o policial, até mesmo quando o policial é negro, se diz que ele fez isso por preconceito. Quer dizer, isso é abusar da palavra preconceito. Né? E, em segundo lugar, os dados que tinha aqui o Robert Davis eram de fato escassos, mas a coisa andou muito depois disso. Né? Eu sugiro que você comece por ler a história da África do Bernard Lugan e continue estudando, seriamente. Tá? Então, o tom que você escreve, dizer que a minha interpretação é perversa, né? Oh, não vou nem lhe responder. Tá certo? Você vem aqui, você quer... Todo mundo tem o direito de fazer objeção, mas me acusar de perversidade, de interpretação perversa, quem é você, moleque? Você não sabe nada do assunto. Vem aqui para criar confusão. Tá certo? Eu não sei quem você é, não sei o que você está fazendo aqui, mas estudar certamente não é. Eu não digo... Olha, quando... É claro que todo mundo pode, num momento de distração, fazer uma afirmação errada ou desproporcional, todo mundo pode, mas perversa, epa. Pera aí, moleque. Onde você pensa que está? Né? Então, vai estudar e pelo menos olha o mapa. Dizer, ah, a África fica mais perto da Europa do que as Américas. Olha, o Brasil foi o país mais escravagista da história humana. Né? O ponto de entrada era Pernambuco. De Pernambuco para a África é bem pertinho, até o Sudão. Quer dizer, o senhor não sabe nem o mínimo de geografia. Vem dar palpite aqui, uma coisa dessa. Resolvido este problema, passemos às outras perguntas. Eu não gosto de ter aluno como você, não, moleque. Vamos ver outras perguntas aqui. Antônio Vargas. Tendo lido o mito do Eterno Retorno de Messias Eliade, me pergunto se nos ritos periódicos de regeneração do mundo e da sociedade escrito por ele, não haveria uma síntese de elementos, uns prejudiciais à percepção da realidade, como a imposição de certos esquemas abstratos aos eventos e a desvalorização de fatos particulares, e outros benéficos para a abertura à transcendência, como a reencenação periódica da insegurança e do caos primordial e a mudança periódica de perspectivas dentro do mundo nas diversas estações do ano religioso. Também vejo a mesma ambiguidade na vivência histórica e linear do tempo contrastada com a ontologia arcaica, por um lado, há uma valorização de fatos concretos e sua riqueza, por outro, há o perigo de instalar uma determinada perspectiva perante o mundo e não trocá-la regularmente. Bom, em primeiro lugar, precisaria distinguir aí o que são esses mitos coletivos, tá certo? E os mitos salvadores a que eu estou me referindo. Então, esses mitos tribais, por exemplo, não se sabe exatamente a origem deles e nós já tomamos conhecimento deles num estágio institucional, eles já se tornaram obrigatórios para toda uma coletividade. Então, a análise que eu fiz, evidentemente, não se aplica a esses mitos. Eu acho que a sua observação é muito pertinente e é um assunto que vale a pena lembrar. No mínimo, seria preciso recorrer à distinção do Gnomon entre iniciação e contra-iniciação. Quer dizer, existem iniciações infernais, tá certo? E muitas delas ainda estão disseminadas por várias comunidades, não só comunidades primitivas, entre aspas, mas aqui você tem ritos infernais, iniciações infernais, aqui na Europa, no Brasil. Né? Então, no Brasil, eu cheguei a tomar conhecimento de uma organização que fazia ritos com assassinato sacrificial de crianças, e não era nenhuma nem duas crianças, já eram algumas centenas em 1986, quando eu tomei conhecimento disso, e até hoje esta turma não foi descoberta. Tá certo? Havia, na história do Brasil, o famoso rito da Pedra Bonita, né, que o Ariano Suassuna, num momento de loucura, considerou um mito, devia ser tomado como um mito fundador do Brasil, que era lá uns malucos que faziam rituais migalhando cabeça de criança numa pedra. Né? Então, evidentemente, um rito satânico. Se isso for um mito fundador, então explica-se o estado em que o país está, mas eu não posso acreditar nisso. Né? Então, daí ele pergunta, o estudo da correta participação no tempo para a abertura à realidade seria um bom tema para uma monografia no final do curso? Seria um tema maravilhoso, Antônio, maravilhoso. Isso aí é fundamental. Quer dizer, é evidente que o tempo biológico tem uma estrutura objetiva. Né? É aquele negócio que ninguém está ficando mais jovem. Né? Então, isso todo mundo sabe, isso é experiência universal, passagem do tempo, envelhecimento e... No entanto, existem concepções do tempo, concepções imaginativas do tempo, que são uma inversão disso, uma inversão ou mutação disso, uma negação disso aí. Né? Frequentemente, uma confusão da eternidade com o próprio tempo. Quer dizer, todo este mito revolucionário não passa de uma projeção da ideia da eternidade num tempo futuro. Quer dizer, é um tempo onde a história vai parar, o fim da história, vai chegar uma perfeição e a história vai parar. Isso aí é absolutamente contraditório com a estrutura da vida biológica a estrutura do próprio tempo. Como é que essas coisas se disseminaram? Isto pode ter raiz em algum desses ritos que você está falando. Uma raiz remotíssima. Né? Se você quer estudar isso, vá em frente. Isso aí é fundamental. Por falar nesses trabalhos, eu tenho recebido muitos e-mails consultando sobre trabalhos, é impossível responder isso por e-mail. Eu teria que responder oralmente, ou no próprio curso, ou numa extensão que nós faríamos dele, quer dizer, um horário especial para orientações para os vários trabalhos. Eu gostaria que, quando eu estou dando orientação para um trabalho em particular, os outros também ouvissem. Porque muita coisa que eu estou falando para um trabalho serve para o outro também. E também porque é bom todos estarem informados do que todos estão fazendo nesta área. Então, nós já estamos chegando na época de começar a pensar nesses trabalhos. Eu ainda não resolvi como é que nós vamos operacionalizar isso em termos práticos. Talvez tivesse que fazer uma reunião especial num outro dia, ou uma segunda sessão da sábado. Nós teremos que começar a nossa aula mais cedo para poder dar tempo depois de ter pelo menos uma hora das várias orientações. Então, eu aviso para vocês, os que pediram orientação por e-mail, eu não vou responder agora porque é impossível. Eu já estou sobrecarregado de e-mail, eu recebo 700 e-mails por dia, dos quais eu respondo uma parte insignificante. Eu peço desculpa a todos aqueles que eu não respondi, mas é materialmente impossível. Então, mas, para dar a explicação oralmente, é mais rápido. Né? Aqui, o Mário Chainho pede para eu voltar a falar das redondilhas de Babel, sobre os rios que vão por Babilônia, me achei, onde sentado chorei, etc, etc, do Camões. Né? Isso, evidentemente, merece uma análise, inclusive à luz do que nós falamos aqui, porque é vamos dizer, é um eco do mito platônico. Né? Então, isso aí, de fato, é um dos grandes momentos da literatura em língua portuguesa e mereceria uma análise. Aliás, Camões está cheio de coisas que merecem esse tipo de análise. Camões era um platônico acima de tudo. Né? Então, o que você não entendeu no Platão, o Camões explica. Luiz Felipe pergunta, lendo o capítulo sobre o simbolismo na história da literatura ocidental do Carpo, deparei com a seguinte afirmação, aspas, assim como o romantismo, o simbolismo foi uma revolta, mas os românticos pretendiam inaugurar um mundo novo enquanto os simbolistas se sentiam representantes de um mundo em decadência. A pergunta é, o romantismo contribuiu para a formação da mentalidade revolucionária? Muitíssimo. Muitíssimo. Você começa ali com o próprio Jean-Jacques Rousseau. Então, uma das coisas que o romantismo fez foi, num sentido aparentemente reacionário, a revalorização da Idade Média. Então, trazer de volta histórias da Idade Média, mostrá-la com uma luz mais favorável, mas tudo isso, no fim das contas, estava projetado, né, no futuro, eram ideais de futuro. Né? O número de poetas revolucionários que apareceram no romantismo é um negócio imenso, não acaba mais. Tá certo? Muitos deles, inclusive, foram vítimas da própria Revolução, como André Chénier. Né? Mas no próprio Brasil você encontra, né? Ali Castro Alves, Gonçalves Dias. Quer dizer, esse pathos revolucionário está muito, muito evidente em toda a literatura romântica, ao passo que, né, os simbolistas, eles estavam muito menos interessados neste mundo, no curso da história, do que na descoberta de outros mundos, ou mundos interiores, ou mundos verdadeiramente espirituais. É uma literatura voltada para a intimidade humana, para, vamos dizer, a parte mais secreta, mais íntima do ser humano. Então, não tinha esse efeito político. A maior parte deles eram indiferentes à política, mas alguns poetas simbolistas tiveram, independentemente disso, uma atuação política interessante, como William Butler Yeats, que foi um patriota irlandês. Tá certo? Na medida em que esse seu esforço de penetração esotérica fazia uso de elementos do folclore irlandês, né? Mitos e lendas irlandesas, que então ele queria valorizar, e nesse então aí cria uma conexão entre o nacionalismo irlandês, que não era uma coisa dele, era uma coisa disseminada, que não tem nenhum irlandês que não seja patriota, valorizar então essa cultura irlandesa em face do dominador inglês. Juliano Miller pergunta, escreveu para saber mais sobre o que o senhor pediu na última aula quando nos disse para pensar num tema para pesquisa. Eu tenho uma pergunta. Primeiro critério para isso seria, aspas, que o tema tem importância pessoal extraordinária para você, para sua orientação na vida. O que você precisa saber, para onde está e o que vai fazer. Para mim, o tema no qual venho dedicando o tempo todo, o tema que não me sai da cabeça, é a santidade e como atingi-la nos dias de hoje nesse país miserável. Mas deixo claro que não sei se sou talhado para isso, porque nem por que gosto tanto desse tema. Me pergunto, mas esse é o tema da aula de hoje, é? É o que nós estamos falando. Quer dizer, se não existe essa transmissão de homem a homem, não há possibilidade sequer de recuperar as virtudes. E note bem que o indivíduo que faz essa transmissão, ele não é um santo, ele é apenas um filósofo, é apenas alguém que tem uma visão de alguma coisa. E não que ele pessoalmente seja tudo isto, né? Sócrates não é Deus, nem um mensageiro dos céus, ele é apenas alguém que viu algo. Entendeu? E essa é a função do filósofo. Né? Mas, para você pensar em termos de santidade, eu digo, bom, por onde vamos começar? Quer dizer, quantos santos efetivamente produziu em 5 séculos o maior país da América Latina, os maiores países do mundo? É um número insignificante. Se você vê a história da religião no Brasil, a religião é de uma superficialidade e de uma fraqueza monstruosa. Você não pode esquecer que durante todo o nosso império, a religião católica esteve praticamente estrangulada, não posso dizer banida, mas estrangulada. Você vê que quando começou o Império, o Brasil tinha 3 mil monges. Já é 3 mil monges para um país desse tamanho, não é nada. Quando terminou, tinha 8. Né? Porque os dois imperadores eram maçons, não gostavam da igreja, então boicotavam tudo quanto era. Então o Brasil ficou praticamente um século sem instrução religiosa. Né? Culminando naquele cristianismo meramente estético, das procissões, das festas populares, etc., etc., e chegando naquele resultado que falou o Papa João Paulo II, quer dizer, os brasileiros são católicos no sentimento, mas não na fé. Quer dizer, sentem, imaginam como cristãos, tá certo? Mas não têm aquela confiança efetiva que os levaria a, na vida real, transmitir algo da sua fé, representá-la de alguma maneira. Tá certo? Não de maneira perfeita, que seria a santidade, mas da maneira imperfeita que é estar acessível, vamos dizer, a todos nós. Tá certo? Você vê aqui, se você estudar a composição do clero brasileiro, durante todo o século XIX, era comum o padre ter não uma mulher, mas ter várias. Tá certo? Quer dizer, era um clero totalmente corrupto. Isto começou, por incrível que pareça, começou a melhorar na República. Na República, a Igreja fez um acordo lá com a parte da maçonaria, que estava revoltado com a outra parte, porque todas as brigas políticas no Brasil começam na maçonaria, e conseguiu, então, por exemplo, o direito de criar novas escolas religiosas, que estava proibido durante o Império, tá certo? O direito de trazer os superiores das ordens para fiscalizar o que estava se passando dentro do Brasil, que também ficou um século sem isso. Quer dizer, se não vinha o superior, aquilo virava gandaia, evidentemente, né? Então isso quer dizer que a formação religiosa do Brasil foi extremamente deficiente. E se você vai investigar essa questão da santidade no Brasil, eu sugiro até que você comece com uma coisa mais modesta, que é a simples ideia da virtude, que está desaparecendo a olhos vistos. Outro dia eu recebi uma lista de letras de música popular, que vem desde a década de 30. Começava com letras que expressavam emoções muito elevadas, nobres, etc., etc., e termina no Lobão comendo chapeuzinho vermelho, né? E vai ter festa lá no meu AP, e vai baixando as calcinhas, e termina assim. Quer dizer, o negócio, isso quando tem algum conteúdo verbal, porque às vezes não tem, às vezes são, né, urros e grunhidos. Quer dizer, o negócio baixou para a expressão meramente fisiológica. Né? Então, eu não estou falando isso por moralismo, já que eu não sou um sujeito moralista, eu sou até imoralista, eu não me escandalizo com nada, a não ser a estupidez. Entendeu? Quando passa um certo limite de estupidez, que é o normalmente aceitável, então eu começo a ficar um pouco chocado, porque, na verdade, eu já vivi o suficiente, né, para não ter altas expectativas, né? Ele diz que esse tema despertou nele quando ele leu a frase que é do Clemente de Alexandria, filosofia o pedagogo que nos leva ao Cristo. Aí depois, quando começou as aulas de religião com meu filho Luiz, o Gugu, né? Bom, esse tema é maravilhoso, mas você está trabalhando no deserto, né? E se você examinar assim, qual é a atmosfera cultural, social, etc., da qual surgiram os grandes santos, você vai ver que nenhuma das condições básicas você tem aí. Né? Dentro da própria Igreja Católica você não tem. Isso, o catolicismo, hoje, ele consiste assim, em bom mocismo, a mistura de bom mocismo, né? Tem um resíduo de moralismo sexual e política de esquerda. Isso é tudo. Então, quer dizer, nós estamos numa situação que é muito pior do que aquela em que estava o Sócrates. Né? Sócrates, pelo menos, estava rodeado de uma geração inteira de pessoas relativamente cultas, que tinham o melhor da formação na época, que era a retórica. Hoje nós não temos nem isso. Quer dizer, o Brasil está no estado de barbárie mesmo. Então, nós estamos pior que os jesuítas. Né? Porque os jesuítas, quando chegaram, encontrou os índios, pelo menos, eles tinham costumes estabelecidos, tinham leis, né? Não era barbárie. Ser barbárie é o que tem hoje. Alexandre Magno, considerando que haveria uma relação direta entre religião, cultura e civilização, seria possível dizer que a queda de uma civilização se dá quando a religião que entrou em decadência? Sendo assim, o ateísmo atual seria um mero interstício entre duas civilizações, entre duas religiões, como aconteceu no fim do Império Romano? Perfeitamente, eu já disse isso várias vezes. Quer dizer, a civilização laica não existe, ela é um intervalo entre o mundo cristão e o mundo islâmico. Esse intervalo pode ser de 2, 3 séculos, mas 2, 3 séculos na história não é a grande coisa. Você vê que, à medida que, vamos dizer, o ateísmo militante se torna mais forte, o islã se torna mais forte ainda. Você criou um vácuo. Né? Quer dizer, a proposta da civilização laica, ela nasce em parte com Auguste Comte. E a ideia do Auguste Comte foi exatamente a de preencher o vácuo criado pela Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa instituiu novas leis, um sistema de judicial melhor, etc., mas ficou um vácuo espiritual. Então, nós temos que preencher o vácuo espiritual. Daí ele inventou uma pseudo-religião que ele chamou de religião da humanidade. Não funcionou, evidentemente. Ninguém acredita nessa porcaria. Né? Então, você tem que escolher entre o vácuo, que termina no niilismo, tá certo? Você começa com o marxismo, que é a trajetória de tantos intelectuais, começa no marxismo, termina no niilismo. Né? É o Michel Foucault, é outros tantos. Né? Então, você cria um vácuo, e esse vácuo o Islã preenche de uma maneira esplendidamente eficaz. Né? Porque o Islã é o seguinte, veste a camiseta no sujeito e o cerca por todos os lados, de maneira que ele não conviva com infiéis, tá certo? Que ele tenha que regrar todos os seus costumes diários pelo Islã, quer dizer, existem mais de 40 mil regras islâmicas que você tem 28 anos de vida para você aprender. Então, é ensino islâmico todo dia, todo dia, todo dia. Tá certo? Então, cerca o camarada. Né? Então, eles não têm tempo para pensar. Tá certo? Então, o brasileiro já está com preguiça de pensar, isso aí é ótimo, porque já chega lá, né, um imã e já dá tudo mastigado para ele. E ele recebe imediatamente aquele reforço grupal que é a coisa para o indivíduo inseguro, imaturo, fraco, é o principal. Ele tem o total reforço grupal, ele está cercado de muçulmano, todo mundo em volta dele é muçulmano, pronto, acabou, ele está seguro de si. Tá certo? Essa pergunta aqui está muito comprida, pô. Pergunta muito interessante do Leandro Melo, mas está muito comprida. Aqui é a pergunta muitíssimo interessante. Marie Asmar pergunta, quando há a morte iniciática, como podemos saber se o mestre não foi ao inferno acreditando que era o céu? Muito bem. Então, em primeiro lugar, a descida aos infernos precede, tá certo? E ela tem que ser realizada de modo consciente. Você tem que saber que está no inferno. Então, portanto, tem que escrever inferno. Você não esqueça que na própria profecia de Fátima, qual é a primeira coisa que Nossa Senhora faz? Abre o inferno para mostrar às crianças. Quer dizer, antes mesmo de fazer a profecia, ela já mostra como é o inferno. Então, o conhecimento do inferno é fundamental. Agora, você não vai descer lá como um condenado, você vai descer como o Dante, como um observador. Então, isto é claro que é um sofrimento, mas é um sofrimento intelectual. É uma espécie de humilhação da sua inteligência. Então, a distinção muito clara entre o que é a descida e o que é a subida faz parte da própria estrutura da iniciação. Se houver a menor confusão nesse aspecto, eu recomendo que você fuja. Né? Mas, como Sócrates deixa claro, a descida ensina muita coisa. Tá certo? Quer dizer, você já vai aprender muita coisa, assim como, né, o inferno de Dante, a descida aos infernos serve para que o indivíduo reconheça e ele faça um retrospecto de todas as possibilidades, as mais inferiores e degradantes que existem dentro dele, não só no mundo, como dentro dele. Às vezes as do mundo aparentemente transcendem as suas, tá certo? Mas como possibilidades humanas em geral, elas estão em você, tá certo? Então, conhecer tudo isso é fundamental, o que não quer dizer que você vai imediatamente se livrar de todos os pecados, de jeito nenhum, não quer dizer nada disso. Esta morte iniciática é um processo cognitivo. Tá certo? Depois desse processo cognitivo é que começa, vamos dizer, a transfiguração progressiva. da alma do cidadão. Tá certo? Então, se houver o mais mínimo sinal de confusão de uma coisa com outra, então você está exatamente no caso do que dizia Simone Weil, que está no inferno e acreditar por engano que está no céu. Então, vamos dizer, o sentimento de lutar pela justiça, de estar do lado das boas causas, tá certo? E há, às vezes, que vem junto, às vezes, com a total impossibilidade de você analisar criticamente o que você está fazendo. É o exemplo que nós demos daquele jovem na porta do clube militar. Eles acreditam que estão fazendo o melhor possível, mas medidos pelo padrão usual da humanidade, né? Você vê que eles estão muito abaixo. Então eles não têm ideia. Sim, alguém lembrou aqui, a Rochelle lembrou, isso aí começa com a estase imaginativa. Né? Quer dizer, a estase imaginativa é o estado mental no qual se torna impossível o acesso às virtudes. Você já trancou num circuito onde a ideia de bem e de virtude já vem para você de maneira estereotipada, geralmente associada com o apoio do grupo. Tem um grupo inteiro dizendo que você está fazendo o certo, bom, você acredita que está fazendo o certo. Isso quer dizer que a sua alma ela não tem mais a flexibilidade para sentir o seu próprio mal. Né? Então isso quer dizer o quê? A descida aos infernos está bloqueada. Você não vai descer aos infernos, meu filho. Você já está lá. Mas você já está não cognitivamente. Você está existencialmente. E não sabe. Né? A descida aos infernos ela é um processo consciente, extremamente sofrido, extremamente humilhante. Tá certo? E justamente essa estase imaginativa impede o indivíduo impede que o indivíduo a realize. Ele não percebe o mal que está nele. Né? Então, olha, eu muitas vezes na vida eu observei, por exemplo, que às vezes certos sintomas físicos que você desenvolve, né, são defesa contra a percepção de certas realidades. No sentido que falava Igor Caruso, da repressão da consciência moral. Quer dizer, você está fazendo algo mal, tá certo? Você mentiu, você falseou para você mesmo, tá certo? E você não está querendo ver aquilo, então você desenvolve um sintoma físico estranho. É preciso você dissolvê-lo, mas para dissolver você precisa entrar num estado de abertura total, dizendo, não, eu quero saber o mal que está em mim, eu quero de qualquer maneira. Então, quer dizer, a descida aos infernos não consiste em você ser punido. Embora na história do Ir, ele morre efetivamente e desce aos infernos, mas quem está contando a história não é ele, é Sócrates. Né? Então, Sócrates em parte se identifica com ele do ponto de vista cognitivo, mas não existencial. Então, eu acho que... Diogo Lautert. Eu li essa tarde o capítulo Grande Inquisidor dos Irmãos Karamazov e a aula de hoje me remeteu a ele. Nesse capítulo, Ivan Fyodorovich troca em miúdos a seu irmão uma narrativa por ele elaborada do que se passa na Europa da Inquisição. Nela, Jesus é preso pelos jesuítas e no cárcere é chamado a conversar com o inquisidor, que num diálogo puramente retórico revela as providências mundanas do cristianismo em favor da humanidade. A exclusão é forte e lança dúvida. O cristianismo pode ou até pôde, de fato, ser corrompido no ato dessa transposição do mito às suas conclusões. Mas é claro que pôde. Né? Quer dizer, a elaboração da doutrina teológica é uma das coisas mais complicadas e perigosas que existem no mundo. Você não pode esquecer que no próprio decreto aqui do século XIX, que determinou a infalibilidade papal, essa infalibilidade está limitada ao aspecto doutrinal e, vamos dizer, à moral geral, não à moral especial. Tá certo? Mas o fato é que todos os problemas da vida são problemas de moral especial, como julgar esse ou aquele fato. E aí nós estamos sempre num terreno escorregadio, onde você não pode contar com a autoridade absoluta nem mesmo do Papa. Tá certo? Então, vamos dizer, à medida em que se consolida a doutrina, também se consolida a estrutura de poder. Você não pode esquecer que foi após a Renascença que o Papa adquiriu o controle das universidades da Europa e que adquiriu o controle da própria Igreja. Então, a Igreja se torna uma entidade centralizada, centralizadora, após o término da grande fase do cristianismo. A melhor fase do cristianismo, o cristianismo era uma confusão. Não tinha autoridade central nenhuma. O Papa não mandava nada. Então, e foi justamente o crescimento do poder veio justamente junto com a degradação interna e externa. Então, tudo isso é perigoso. Quer dizer, qualquer acréscimo de poder neste mundo é sempre perigoso. Por outro lado, a Igreja não teria como fugir dessa responsabilidade. Desde o início, ela foi chamada a atender finalidades que não eram as dela. Você não pode esquecer que já na queda do Império Romano, a Igreja foi obrigada a desempenhar funções administrativas, porque não havia governo. Então, quem servia, por exemplo, de registro civil, quem fazia a escritura da compra do terreno, tudo tinha que ser a Igreja. Então, isso ela foi forçada pelas circunstâncias a assumir uma autoridade mundana cada vez maior. Tá certo? Então, no curso desse processo, ao longo de muitos séculos, surge a ideia de você inspirar o Estado, de criar um Estado cristão, etc. Isso aí sempre deu rolo, né? Bom, se bem que a imagem que Dostoiévski tinha da Inquisição é a ideia popular russa, né? Só que em russo, jesuíta é palavrão. Mas, então, quer dizer, há um lado de preconceito, mas a imagem que ele dá é bastante, bastante eloquente. Bom, eu acho que por hoje vamos ter que parar por aí. Lá vem o André de novo dizendo que Sócrates é conterrâneo de Buda. Hã? Pô, o que, que você fumou? Então, hoje não dá mais para responder mais nada. Vamos parar por aí. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.